observando cada movimento no meu todo jogo de apaixonados. Apenas navegando por este oceano e descobrindo que o amor não é nenhuma vergonha tenebrosa. Virando em cada curva para dentro de algum tempo e espaços secretos. Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz: me tira o fôlego. Me tira o fôlego. Observando, eu continuo à espera, ainda antecipando o amor. Nunca hesitando, também por causa de palavras do destino. Virando em cada curva para dentro de algum lugar secreto para chorar. Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz: meu amor, me tira o fôlego. Através do vidro do relógio eu te vi. E a tempo você escapuliu, fugiu. Quando estou quase arrasado, eu te chamo. E viro para ouvir você dizer: só por hoje. Estou pegando fogo. Me tira o fôlego. Me tira o fôlego. Observando cada movimento neste todo jogo de apaixonados. Assombrada por uma noção de que em algum lugar há uma chama de amor. Virando em cada curva para dentro de algum lugar secreto lá dentro. Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz: diz, me tira o fôlego. Meu amor, me tira o fôlego. Me tira o fôlego.